você e eu. Queremos mais que Julieta e Romeu. Eu fico pensando na sua doçura. Se a gente se encontra, é aquela loucura. Amamos na cama, na rede ou no chão. Me tira da terra, me leva pro céu. Você é coisa de Papai Noel. E ainda me diz que me ama, me ama. Me ama, me ama. Me ama, me ama. Me ama, me ama. Eu e você somos assim. Uma paixão, uma emoção sem fim. Somos iguais, você e eu. Queremos mais que Julieta e Romeu. Eu fico pensando na sua doçura. Se a gente se encontra, é aquela loucura. Amamos na cama, na rede ou no chão.